isso você vai se amarrar. É o combinado que já vai tocar. Ao isso esse de arrepiar. Um som de qualidade esse igual não há. Ao isso você vai se amarrar. É o combinado que já vai tocar. Ao isso esse de arrepiar. Um som de qualidade esse igual não há. Esse igual não há.